unidade autorizada, pistão zero variável com 8 mãos. Alfa Yankee Charlie, prossiga. Gente, chame a... o solo 219. Chame o solo em 121, décimo 9. Alfa Yankee Charlie, confirmando o reboque pátio 3 para o gate 08, pátio principal. Positivo. Sente autorizado o início do reboque no pátio 3 e reporte para ingresso no pátio principal. Eu tenho uma aeronave, um Airbus da TAN, no gate 11, já copiado. Vou só confirmar com ele estimado para o pushback e o táxi, ok? Ok, cliente, Alfa Yankee Charlie, reportará. 3153, cruza 1500. Odieta 3153, contato radar, suba para o nível 380, cruzar 2000 pés, autorizado por Odileda. Ao cruzar 2000 pés, Odileda, 3153. Salvador, na 1179, na 1-1, autorizado, chame táxi, são 3179. Autorizado, pushback em estacionamento, na 225, identifique, desça até o 040, chegada bom. Fianchi Charlie, na escuta? Ah. Gente, vai aguardar o táxi do Airbus da TAM e para prosseguir, ok? O reboque para o 08, aí aguarde então na entrada do... antes da entrada do pátio principal, ok? Salvador para o táxi, da 3179, 223 a bordo, 4 horas, doutora Nilce, descendo com... SAM 3179, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. No ponto de espera torre em 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Bom dia, identifique, desça até o 050, chegada Mari. Yankee Charlie, após a passagem do Airbus da TAM, pode prosseguir o reboque até o 08 e reporte no término, ok? Alfa Yankee Charlie. TAM 3153, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 125, 133, decimal 25, bom dia, TAM 79 ML da colapso somou 0, variável com 3 mais. Via 6200, identifique, desça ao nível 060, chegada Mari. 060. Na 6225, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado LS. 179 ao 55, 198, boa viagem. 198, obrigado, 13179. Controle Salvador, 3179, vai livrando 2000 pro nível 340, bom dia. Bom dia. Tuba 340 na saída da El, voe direto líder, 3179. Controle de líder, nível de voo 340, 3179. Bom dia, identifique, desça 040, chegada Monstro. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Chamei 6225, chame turno 118, decimal 62. 118-6-6-2-5. Voo no 434, desça para 2000 pés, autorizado LF, reposto estabilizado. 2000 pés, federal estabilizado LF, 434. Boa 625, baixado travado, passando externo. 625, reporte visual com campo, variável com 5 metros. Tá, visual já, 1700 metros, visual com 1700. Ok, pouso autorizado, pistão zero, pistão molhada, 1300. Livre pouso, tem que estar pistão molhada, 1300. Report ready for descent and fly direct to both intersections. A 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Sol 03, direito 1219. A direita 1219, 0225. O 3179 vai livrar 170 pro 340. Chame o centro Recife em 125 decima 1, alterne 13325. Vai ser bom, 3325, 3179, obrigado. 225, bom dia, táxi Alfa Índia 01, parte principal. Alfa Índia 01, parte principal, 6225. do Gol no 434. No 434, chame torne 1 no 8, décimo ao meia dúzia. 18.62, obrigado. Descend to flight level 060. Quatro, três, quatro, baixou, travou. Negativo, a portal externo, baixou, travado, gol no 434. Visual com campo? Tá visual com campo. Cava com 5 nós, pista molhada, 1013. Gente, inclusive, pouso, cabeceira 1 no 0, molhado, gol no 434. Para o 050, chegada a Mari. Sete, bom dia. Identifique, está sob vigilância, vai passar a posição. Onde? Vou ir pro Edponf e reporte descida. Autorizado LS e reporte estabilizado 6200. Pista para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado LS. 2.003, está 3.04, reportado estabilizado. Zero, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Boa noite, decimal meia, né? 6304, autorizado LS, reporte estabilizado, reduza para 1-80 mais. Reduzindo 180, autorizado LS, excluída 1-0, reportará estabilizado. Foi Salvador, muito bom dia, Tané, 6200, LS, 6100. 6200, continue, aguarda a pista livre, 1013. 013, Tané, 6200. Solo os 10, direi agora 219. 219, hein? 6200, pouso autorizado, pista 90, variável com 5 nós, 1013. Pouso pista 90, 6200. 5217, stop descent and flight level 090. Flight level 090. Affirmative, maintain, descend and maintain 090 because I have a track at 2 o'clock, 7 miles, converge. Chame torre 118, decimal 612. 12612, 3604. Trip 5217, for space, maintain present heading, heading 250. Limit by 120 MACMAC course of the Timber Radio Beacon. 3304, da TAM, continua agora a pista livre. Guardando, está 3604. 663, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 3, está autorizado LF. É bosta.